E aí, Sugar, como é que é? Rap nacional constantemente. De coração pra coração, ideia forte aos irmãos. Só alegria, pode crer que aqui o som treme o chão. Devos vocal, rabiscos, squash. É o batalhão em união, viva a força do nosso rap. É o rap, é Deus, é tudo nosso. Quem prometeu se perdeu, vai pagar. Vai cumprir com a palavra-chave. Navio negreiro é branco, é preto, é amizade. Quem é guerreiro sabe que a palavra-chave do movimento é a humildade, é compadre. A irmandade possui na rima e a família cresce, fornecendo e fortalecendo o movimento rap. Enfrentamos vários preconceitos, ao mesmo tempo ganhamos novos adeptos. Pode crer, estamos, moleque, ficando cada vez mais fortes, graças às forças unidas de cada seguidor. O som não é para embalo, nele levamos os fatos que acontecem com nós em forma de relato. Muito legal saber que ele adita você, mas por detrás dos microfones é uma história de ser. Nas nossas mentes como armas pra lutar sem mentir. O que é real vamos falar e o preconceito está aí, querendo nos derrubar, a base é forte. Compadre, unido chegamos lá. Falo em nome de todos que pensam como eu. Isso é raça, tá na veia, não é pra plebeu. Se assustou com a batida, então volte atrás. Sente o som bater forte, entrei com tudo, hein? Represente sua quebrada com o nome dos manos. Não nego o fato que aconteceu com o fulano. Prepare-se, é mais uma voz que está no ar, fazendo jus ao nome. Ele não nega o fato que vê na TV. Narra a história, identifica você ao olhar o mundo. Sobre a manchete, abra os olhos, mano. Que aqui acontece? Disparo verbal também tá com nó nessa fita. Por pensar como a gente e agir como a gente. É nós mesmo, vagabundo. Pedra é gal. Do lado certo, espero sempre estar correto. Para seguir com cautela, sincero, firme e direto. A rima é nossa, é tudo nosso, então se liga. Morro, asfalto, favela, periferia, atriz, miliano. Que o sonho foi plantado aqui como uma árvore forte. Insiste em resistir, não só por mim, pensando em vocês também. O lado forte dos fracos não se abala pra ninguém. Representando o entorno, correria de fé. Representando o Brasil, tudo vai dar pé. Satisfação, respeito, amor pelos humildes. Às vezes fraco, forte, feliz, triste. Mas nosso barco não se abala, mesmo em água violenta. O guerreiro sofredor, tudo pode, tudo enfrentar. Aí chegado com vocês na homenagem desse louco. Disparo, firma forte lá do sul do entorno. É mano, boy, negro, sim, Jair DJ Sugar. Faz squat, faz levada pros malucos escutar. Em termos de considerar quem faz por merecer. Eu sou em tudo positivo, formado PhD. É, mano. Essa é a nossa cara, é o rap do nosso Brasil, que está fudidamente explodido. Aham. No boteco, nas ruas, fudidamente explodido. Na escola, fudidamente explodido. Cuidando dos seus filhos, fudidamente explodido. É, fudidamente explodido. Valeu, Gama, pelo espaço. O Instituto Positivo agradece ao espaço, a todos vocês. Falou, Beregal. E aí, Carlinhos, fala alto, cara. Pelo menos quebrar todo aí, ó. Valeu mesmo. Lá, lá, claro. Os moleques do bagulho. Negão, Nego William, Ricardo. Aí, agradecer a todos vocês, a metade do Gama, do entorno. A gente mostrou o que o entorno tem a dizer. A galera compareceu aí, valeu mesmo. Todo mundo pelo galo, ó, tem lá, eu vou querer. Valeu.